Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster, e esse é o 204º episódio do Paranerd, já voltando, caralho! Aleluia, irmão! Pra quem não sabe, esse vai ser a primeira gravação depois do Ataque Hacker. Ataque Hacker. Isso aí. E neste episódio 204, acredite se quiser, nós vamos falar sobre ateísmo. Tá? E agnosticismo também, caso queira. Tá? E coisa achei anticlimático. E filha, né? Do capeta. Aí é por tua culpa. E para falar a respeito dessas duas vertentes dos descrentes, eu trouxe aqui o meu espírita kardecista de plantão e filho da mulher que eu mais amo neste mundo, depois da minha própria, Jorge Fire Falcon. Fala, filho da puta. Pessoal, hoje eu vou mostrar um lado pra vocês que vocês nunca viram, que eu nunca mostrei nessa internet de meu Deus, que é o meu lado religioso. A bunda? Achei que era aquele nude. Não, aquele nude só por pessoas escolhidas a dedo. A bunda é só pra quem paga o mecenato no Paranerd. Ou no Anime Sphere também. Tá bom, também. E além de querido Jorginho, eu também trouxe uma pessoa auto-intitulada estranha, porque ele não é ateu e agnóstico não é o suficiente para transcrevê-lo. Senhor Pensador Louco, fala, coisa biruta. Já dizia Jesus na Galileia: Madalena, não te traí, é mentira da Medeia. Ai, ei, Micalateia! Ei, saudade! Tá bom. E para não ficar nesta conversa sem um ateu de verdade, porque eu também não sou ateu, temos aqui um ateu que pelo menos se diz ser, mas não sei se é, que é o seu Julian, do Por Outro Lado Podcast. Fala, Julito Nilho do meu coração. Obrigado. Obrigado, né? Massa, sim, sou ateu e vamos hoje todos para o inferno. Mas o inferno não existe. Você é ateu, graças a Deus, né? Isso. Pensei nessa piada. Né? Tá bom. E para quem não entendeu o jeito estranho com que eu falei com o Julian, sim, ele é argentino. Ele não tem culpa disso, coitado, né? Não vamos condená-lo por causa disso. Obrigado. Por isso. Só por isso. Tá bom. Lá nos comentários do YouTube, nós temos Simões Neto falando: não creio que vocês vão falar sobre este tema. Nerdmaster, eu só queria dizer que também me surpreendeu. Eu nunca achei que eu veria um Paranerdia sobre pronomes possessivos. A teu, a meu, a dele, a dela, a dele. No, God! É só pra fuder o Jorge. É a única coisa que me faz ficar feliz nessa hora, que não sou eu que tô editando. Tá bom? Então tá. Voltamos daqui a pouquinho pra saber dessa falta de crença desse povo todo, depois dos recadinhos. Vamos lá. We'll be right back. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerdia, aê, carai, voltamos! É isso aí, povo, voltamos aqui com o podcast do Paranerdia, episódio novo, tudo novo, graças àqueles idiotas dos hackers. Então, seguinte, você que quer comentar, tem as redes sociais do Paranerdia, que vão estar todas no post. Você quiser comentar no site, tem o paranerdia.com.br reformulado e de cara nova, de nada, ouvintes. E também, se você quiser mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Lá no YouTube tem os episódios, que vocês podem acompanhar as lives todas direitinho, que continuam a ser feitas. E você que quiser ajudar o Paranerdia a continuar fazendo os podcasts de maneira mais segura, tranquila e ajudar a gente a seguir em frente, é só ir para os métodos de patronato do Paranerdia que estão no post também. Beleza? De resto, fique com o episódio que ele tá, ó, sensacional. Abraço! Hey, Luke! Eu sou seu pai. Respeito do que é, afinal de contas, a pessoa ser um ateu ou um agnóstico. E falando nisso, que a gente até já começou essa conversa na apresentação, eu sou agnóstico, tá? Eu sou do estilo que não segue nenhuma religião, mas também não vai dizer para ninguém que não existe nenhum tipo de divindade por aí, né? Falando nisso, ó, meu querido senhor estranho, senhor, por favor, leia-me o conceito de ateísmo. Ateísmo, num sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades. O ateísmo é oposto ao teísmo, que em sua forma mais geral é a crença de que existe ao menos uma divindade. O termo ateísmo, proveniente do grego blablabla, romano, ateos, porra, que significa sem Deus, foi aplicado com uma conotação negativa àqueles que se pensava rejeitarem os deuses adorados pela maioria da sociedade. Pra quem não entendeu o blablabla, que tá escrito em caracteres romanizados cirílico na pauta. Sendo que o Nerdmaster colocou o significado do lado, né? Do grego clássico, ateus. Né? Foda-se. Segue, pensador. Continuando. Com a difusão do pensamento livre, do ceticismo científico e do consequente aumento da crítica à religião, a abrangência da aplicação do termo foi reduzida. Os primeiros indivíduos a identificarem-se como ateus surgiram no século XVIII. Informou o Instituto Wikipedia de informações que a gente não pode ter certeza se são verdade ou não. Foda-se. É... Seguindo viagem. Peraí, Nerdmaster. Temos a presença do filho do homem no chat. Nosso querido Álvaro Dollens. Ah, tá. É Ruiz. Álvaro tá aí, ó. Deus tá vendo, hein? Deus, ele devia dizer pai tá vendo, né? Mas tá bom, deixa. É, papai tá vendo. É, tá bom, deixa pra lá. Então tá. Deus tá on, né? Deus tá on. É, George! Oh. Meu querido kardecista. Sim, senhorito. Leia o conceito de agnosticismo, faz favor. Vamos lá. O agnosticismo é uma crença de que a capacidade humana é incapaz de saber se existe ou não divindades, pois elas são muito além da compreensão humana. Para uma pessoa agnóstica, é impossível saber se existe ou não divindades, pois elas transcendem a realidade e a lógica. Em alguns sentidos, o agnosticismo é o meio termo entre o ateísmo e o teísmo. Neste sentido, um agnóstico nem desacredita ou acredita em divindades, muito afirma que Deus existe, muito pelo contrário. Existem três tipos de agnósticos: os ateístas, que não creem na existência de divindades, mas não afirmam que elas existem; os teístas, que creem na existência de divindades, mas não afirmam que elas existem; e o agnóstico forte, sem ser pseudo, como agnóstico teísta ou ateísta. Ou seja, agnóstico é o centrão. É aquele nem lá nem cá, eu só tô aqui pelo salário. Por aí. Muita gente confunde o termo agnóstico com o termo laico, porque eles são bem semelhantes, só tem uma grande diferença. Laicos são os estados, pessoas não podem ser laicas. Eu sei disso que por muito tempo eu me classificava como laico e todo mundo me xingava por causa disso. Eu pouco me fudia, então fazer o quê, né? Acontece. Padrão Nerdmaster. É, né? Obrigado. Eu te mandei a merda hoje? Já um monte de vezes. Ah, então não vou cansar minha língua falando de novo, não. Então tá bom. O único aqui nesta josta que tem alguma crença formatada num estilo teológico vigente é seu Jorge Farifalco. Então vamos à pergunta. Ô, coisa mais fofa da mulher que eu amo, por que tu és espírita? Bom, como vocês todos sabem, aqui no Brasil nós temos uma crença de cunho católico desde 1500, quando essa porra foi descoberta. O que que acontece? Eu fui batizado, fui crismado, seguia os dogmas da igreja, até eu não acreditar em porra mais nenhuma do que a igreja dizia. Foi quando eu, junto com a minha mãe, comecei a frequentar um centro de mesa branca, que na verdade, na época, eu entendia como mesa branca. Depois eu vim saber que era o espiritismo segundo Allan Kardec. Que, diferente da igreja, ao invés de rejeitar a ciência, eles abraçam e utilizam muitos termos da própria ciência. Então, eu digo para vocês o porquê que eu escolhi o espiritismo segundo Allan Kardec. Porque tem muita coisa que, na hora que eu fui ler a liturgia, que eu fui ler todos os textos a respeito, eu senti que dentro de mim era a verdade mais profunda, e nisso eu aceitei a religião em questão. Que bonito, viu? Então tá. Por isso que eu falei na minha abertura. Vocês vão ver um lado meu que ninguém na podosfera já viu. Então tá. Ô, bicho bizarro. Coisa da voz bonita. Oi. Me conta a tua vida religiosa, se ela ouve. Bom, dizem que eu fui batizado, mas eu não estava presente. Pera. Como que tu foi batizado sem estar presente? Ele foi batizado, aconteceu. Mas a água benta começou a borbulhar, ferver aí. Sim. O padre começou a estrebuchar. Começou a pedir esfirras do Habib. Foi um festival de caos imparável. Foi uma coisa terrível. Tá bom. Sem contar que a criança virou com o pescoço 180 graus pra trás. Beleza. E vomitou ervilha. É, por aí. Tá bom. Depois desse festival de referências ao exorcista, continua, pensador. Mas assim, tal como o Jorge, eu não sei como foi a tua infância, Nerdmaster. Até porque nessa época talvez não existisse o termo infância ainda. Ou a do Julian. Mas... eu também cresci numa família muito rígida que tentava me impor várias vezes à força os preceitos cristãos. E um dia, nas quebradas pelas quais eu andei... E como isso te causava asco... e até Urticária, né? É, pois então. O Asker e a Urticária vieram depois. Primeiro eu só era revoltado pela zoeira. Mas assim, em determinado ponto ali, na pré-adolescência até a adolescência, eu conheci um cogumelinho mágico e ele me mostrou basicamente a verdade de tudo, basicamente. Que me trouxe a compreensão de que, e sim, existe alguma força, talvez, ou talvez não consciente, que une esta porra toda, uma argamassa essencial presente da matéria negra à maisena que a gente usa para fazer mingau. E se ela está presente em tudo, então isso talvez seja o mais próximo de Deus que exista. E como está presente em tudo, Deus pode ser qualquer coisa. Por exemplo, tem uns 3 meses para cá eu venho adorando um coletivo de tardígrados que atende pelo nome de Mr. Catra. Aquilo é Deus para mim neste momento. E assim vai. Então tá. Ok, beleza. Nesse caso aí, esse Deus aí, no mínimo, sabe fazer filho, né? Porque Mr. Catra é uma das primordiais coisas que ele sabia fazer. Filhos. E como são tardígrados, eles podem sobreviver até no vácuo do espaço. Pois beleza. Só o pensador, não. É só o pensador para conseguir me botar numa liturgia religiosa, matéria escura, maisena e Mr. Catra. Muito bem. Pois é. Tá bom, ô Argentino, tu não vai fugir não. Me conta como é que tu se tornou ateu. Seguindo até o que falou Jorgito depois pensador, né? Você não se torna, você ou você descobre ou você já era assim, e depois algumas buscas você fala, tá aí o que eu penso, né? Então, comigo também foi assim. Então, só que eu não segui liturgia, nada. Minha mãe sim era. Tinha sido católica, praticante, depois não. Se tornou agnóstica, mas eu não tive nenhum ensinamento, nem imposição religiosa, nem nada, mas tinha curiosidade, conhecia, estudava numa escola laica, aliás, mas que, obviamente, meus amigos, alguns eram judeus, outros cristãos, tem bastante judeu na Argentina, pelo menos alguns meus amigos eram, etc. E eu sempre dizia que não era nenhum nem outro, etc. E lendo, entendendo mais, etc., percebi que o que eu era ateu mesmo, por considerar... Porque esse problema de existir ou não existir dá, na verdade, assunto para não um episódio, todo um podcast inteiro. Mas só se, acho que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, falar, né? O pensador... Sim, mas vamos ter que condensar bastante. Mas essa maisena aí, a ideia, né, no ateísmo é que a forma da interpretação humana é que cria tudo isso, né, toda essa mídia de crenças, deus, etc. Aí se dá uma explicação, digamos, vocês diriam, né, podemos dizer hoje materialista nesse sentido, até no sentido marxista da palavra, né? De que uma construção humana que faz sentido para as sociedades, faz sentido para entender cada cultura, mas isso não quer dizer que exista no mundo físico. A diferença com o agnóstico seria basicamente essa, dizer que você aceitar a dúvida de um ser que não se provou que exista não faz sentido. O que faria sentido mesmo, inclusive colocando no ponto de vista da ciência, pelo menos do método científico, é se você propõe alguma coisa e põe na mesa, você precisa evidenciar. Se você não evidenciou, você não colocou nada na mesa, é só uma ideia sua. A priori não existe. Então é isso. Olha, a priori não existe, a menos que você prove. Você tem como provar? Não. Ah, então não existe. Ah, mas poderia existir. Sim, poderia existir. Claro que poderia existir. Um monte de coisa também poderia existir, mas não existe. Então, o ponto, digamos, né, de diferença é essa. Mas assim, mesmo assim, eu acho arrogância, né, até em termos do agnosticismo faz sentido, né, colocar uma certa dúvida, mas o que eu acho arrogante é, de qualquer ponto de vista, seja ateu, seja crente, não é impor a sua visão para os outros, né? Exato. Sim, como fala como fala o Jorge, né? Já editou 5.428 episódios, já gravou 828 mil. E nunca falou disso porque ele não impõe nada a ninguém. É só a crença dele. Só você, seu chato Nerdmaster, que perguntou agora e ele responde. Mas isso demonstra que ele não tá, fica. Olha só. Acredita em mim, seu maldito. Peraí, ô argentino, cala-te. Peraí, rapidinho. Pra começo de conversa, o chato do Nerdmaster é a puta que ele pariu. Isso tá? É verdade. Tá. Tomar no meio do olho do. Tomar no meio do olho o vosso culo, tá? Só pra deixar claro esse maluco aí. Agora. Convidado arrogante do caralho, né? Fala a verdade. Né? Filha da puta, vem pro meu podcast, agradece o Jorge e me ofende. É um filho e o filho é puta mesmo, né? Fazer o quê, mano? Tá vendo? Mas Nerdmaster, isso faz todo sentido. Ah. Rapidão. Isso faz todo sentido. Por quê? Como ele é ateu e não acredita em crenças pré-estabelecidas ou impostas, como... Eu também mesmo falei, nada mais justo do que ele pegar a suposta deidade do Paranerdia, que é você, mandá-la tomar no cu e adorar o Jorge. Está havendo hoje uma revolução no Paranerdia. E como sempre, o esporte favorito da podosfera nacional continua em pauta. Sacanear o Nerdmaster. Que beleza, hein? Né? É. Tá. Eu posso dar minha versão da conversa agora ou vocês querem zoar mais um pouquinho? Não, vamos zoar mais um pouquinho mais tarde, pode. Ah, tá, obrigado, também te amo. Eu, tal qual o Jorge, porque se eu falar eu como o Jorge vai ficar muito óbvio a nossa relação, né? Eu, tal qual o Jorge, e o pensador também, apesar dele achar que na época que eu era criança ainda não existia religião, porque ela não tinha sido inventada... Né? Eu nasci numa família extremamente católica, apostólica, romana, né? Porque pai português, mãe espanhola, já viu, né? Não dá. É. Península Ibérica é a sua casa. Né? Eu sou ibero-brasileiro, eu tenho tríplice nacionalidade, dá licença, viu? Obrigado, tá? Não, aí, o que acontece? Nasci, batizei, a água não borbulhou, como no do pensador, catecismo, crisma e o caralho a quatro, tudo igual, Padre Jorge, um beijo no seu coração, e o que acontece? Mas cara, depois que a gente fica adulto, cansa, né? Cansa essa palhaçada de Deus, ai Jesus, ai os santos, e o católico, e o apostólico, e principalmente o romano então o mais chato de todos, vai tomar no cu todos eles. Eu falei, sabe, Duma, foda-se, não creio mais nessa porra não. Aí eu tô, tu vai ser ateu? Aí eu fui ver o que era ateísmo, né? O cara que não acredita em porra nenhuma. Não é minha praia. Não é que eu não acredito em porra nenhuma. Eu acho que deve ter alguma coisa acima da raça humana, não controlando a raça humana com fios invisíveis de titereiros. Não, mas, como diria a nossa querida Tânia, né, Jorge? Deve ter uma existência X por aí, né? Né? Pra quem não entendeu, ouça o episódio do Anime Sphere sobre Tânia the Evil. 211, tá lá, é o último episódio. Cachim! Paguei o cachim pra ele, viu? Muito bem. Aí o que acontece? Aí, pura ignorância e incompetência da minha parte, eu me julguei laico. Porque eu fiquei ouvindo que laico era quem não seguia religião nenhuma. Aí, por um bocado de tempo, na minha adolescência, eu falava que era pra todo mundo que eu era laico. Aí a galera que não entendia falava beleza, a galera que entendia falava deixa de ser burro, porque laico é o Estado, caralho. Né? E é também aquela cachorrinha russa que eu falei. Não, eu já falei que esse é o marido dela. Pensador. E você tá reciclando piada, filha da puta. É que aquela não ficou gravada. Ô, Nerdmaster, pega uma moedinha aqui no chão. Você Medinha, percebeu Medinha. Um fetiche furry por parte do pensador? Isso sempre teve. Até a Xagu é todo peludo, você nunca viu? Não vi ainda. Já dizia tá. Jesus, vinde a mim as furryzinhas. Né? Tá, que pariu. Bom, aí... Mas rapidão, Nerdmaster, só um instantinho. Você já notou assim, eu não sei se os nobres debatedores aqui junto comigo notaram, mas enquanto você explicava a tua história pelo agnosticismo e tudo mais, pareceu muito com a licença do Creative Commons, assim, tipo, você pode acreditar, mas com algumas restrições. É por aí. Eu achei que foi... O Creative Commons é o agnosticismo das licenças, cara. Achei muito foda. Agnosticismo dos direitos autorais. Muito bem. Aí depois vamos usar uma licença laica. Né? Não, que laica é o Estado. É, pois é. Ou o marido da cachorra, eu já quebro a piada logo dele antes que ele fale uma merda. Tá bom. Aí o que acontece? Papo vai, papo vem, descobri que a pessoa não pode ser laica, porque senão eu seria mandado pro espaço. Viu? É assim que se faz a piada. A pessoa não pode ser laica, porque quem é laica é o Estado, é a polícia. Laica é um. Eu até tenho até a explicação do laico aqui, peraí. Vamos lá, deixa eu ler agora a explicação do laico. Quando você estuda laicismo, você separar a igreja do Estado. Exato. O secularismo francês, laicismo ou laicidade, é um princípio político que rejeita a influência da igreja na esfera pública do Estado, considerando que os assuntos religiosos devem permanecer somente a esfera privada do indivíduo. Difere... os franceses são chatos, porque já existem outras culturas que faziam isso, mas ok. Reclama com os árabes. Reclama com a França do pré-guerra mundial, que eu quero ver. Né? Vamos lá. Difere do anticlericalismo na medida que o laicismo tolera a igreja. Mintemos, né? Assim como outras confissões religiosas, desde que cingidas à esfera privada dos cidadãos. Não vou ler o resto, não, foda-se. Aí, bom, que basicamente, acontece? Crianças aí do outro lado de ouvido, do fone de ouvido, o Estado laico é simplesmente o quinto Estado. Nós temos sólido, líquido, gasoso, chuchu e o laico. Que são todas as bebidas sem lactose. Entendeu? Exato. Agora entendeu? Pronto. Mamãe. Ai, minha mãe. Tem o laico e eu tenho sem lactose. Ui. Mãe do céu. Mas vamos continuar, senão... Senão o Nerdmaster não vai ganhar muitos likes no YouTube. Não. meu Deus. Tentando ficar sério um pouco, o Estado brasileiro com o outro seria laico. Se na prática, assim, isso é bom na teoria, mas na prática não funciona, hein? Julian, pera, calma. Só um desagravo aqui, rapidinho. Eu queria voltar, né? Pra quê? Você pediu o Nerdmaster. Né? Tá. Ô, Julia, repete a história do que o Brasil é laico em termos, por favor. Então, o Brasil é um Estado laico, que também é herdeiro dessas repúblicas europeias, né, do século XVIII, assim como a maioria das democracias hoje, mas na prática não é. Por exemplo, você vai ver crucifixos na maioria dos... órgãos públicos. Órgãos públicos, ia falar tribunais. Cartórios. Então, na prática, é difícil tirar esse tipo de preferências. Né? E ultimamente é pior, né? Tem tido rezas em Senado, antes de abrir comissões, né? Isso é no meu... Mas isso, pior isso é ainda. Culpa... Isso é culpa... De uma certa pessoa, tá ok? Por mais de 4 anos, tá ok? Por aí, continua. Tá ok? Bom, então vamos lá. Ô, Julian, tu que é o ateu nesta conversa, você saberia me informar, se for possível, quais seriam as vantagens e desvantagens em se ser um ateu? Eu acho que só tem desvantagens. Não, depende de onde você viver, né? Você viver no Irã, melhor nem falar sobre isso. Então, justamente, o Estado laico protege justamente esse tipo de crença ou não crença. Existem, claro, problemas e influências no Brasil, por exemplo, ou entre os países, no México, né, muito católico, etc. Existem perseguições também a outras, outros cultos, religiões, o que é grave, mas existem estados piores, né, que condenam ou mandam a forca alguém que dizer isso. Né? Não só o Irã, quanto o seu inimigo do outro lado, a Arábia Saudita, também faz isso. Hoje, estou falando do século XXI, agora, em termos de vantagens, o que foi importante para mim foi que, a partir de uma série de pessoas que colocaram questões em mim, mas então, como foi? Arca de Noé, isso, aquilo. Eu tive que ler a Bíblia, eu tive que ler uma série de coisas. Eu comecei a ler sobre biologia e hoje eu sei e entendo muito mais, justamente para me informar melhor e às vezes, digamos, combater umas fake news clássicas de argumentos teístas muito clássicos, né? Foram criadas essas espécies, mas então, porque bem ou mal, então uma série de coisas. Eu realmente, como eu te digo, tento não ser, mesmo sendo argentino, não ser tão arrogante, e quando alguém me pergunta, eu falo, legal, eu vou, levo atrás, né, para entender melhor. Às vezes eu tenho entendimento, às vezes não. Hoje, como além de argentino sou velho e li bastante, é difícil me pegar na surpresa. Então já conheço uma série de situações, argumentos, história em que é difícil me pegar no pulo. Mas, mesmo assim, sempre aparece algo novo, mais ou menos novo, em que é bom entender, se informar. Né? Mas eu então, olha só. Li bastante a Bíblia, por exemplo, e não me importo com isso. Além disso, li o Mahabharata. E parte do Alcorão, eu acho que é importante para a cultura. Então, olha só, a galera pode não saber, tu não estás a morar no Brasil no presente momento, correto? A morar aí. Estás a morar em onde? Em Portugal. Porto. Em Portugal? É Portugal. Muito giro, opa! Ele está acostumado a viver entre os patrícios, opa. Está... E está a comer um pastel de nata neste momento, opa! Neste momento. Né? E como é que é a galera por aí, na Portuga, com relação a tu ser ateu? A galera se incomoda, não se incomoda? Fala, ai, Jesus! Como é que tá a situação aí? Na região mais de Lisboa, que tem mais gente, mais confusão, é um pouco mais difícil. Há uma certa xenofobia com tudo que brasileiro vendia, que foi um bando brasileiro pra lá. Culpa do Felipe Neto. Maldito. Exato. Brasileiro. Entre outros. E maldito. Aí tu fala que aí tu fala. Não, aí, peraí, fazem peraí, filha. Tava acostumado a fazer filha. Qualquer lugar faz filha. Peraí. Aí tu fala que veio de Buenos Aires, eu falo, capital do Brasil? Não, ele sabe, conhece. Por incrível que pareça. Ah, Buenos Aires, sim! Eu falo, ufa! É melhor que Brasil. Brasileiro está cheio. Aí quando eu falo que sou argentino, eles estão curiosos. É bom. Ah, então tá bom. Ô, Nerdmaster, quem veio que veio dizendo que Buenos Aires era a capital do Brasil são os malditos de América! Fuck yeah! Fuck yeah! Ô, Fio, não é por nada não, mas tem muito europeu que fala essa merda também, tá? Não podemos esquecer, aí o Julian deu os exemplos do Irã e da Arábia Saudita, não podemos esquecer que até 60 e tanto, quase beirando os anos 70, lá na terra do Mickey Mouse e tio Sam da puta que os baralho, eles ensinavam o criacionismo nas escolas e refutavam Darwin ainda, né? Isso vai e volta, viu, pensador? Inclusive agora na Índia também vão tirar um monte de coisas de livros de ensino. Para crianças, inclusive colocando o criacionismo hindu, digamos assim. Nossa. E tirando Pera, hindu? Sobre a seleção das espécies, sim. Eles não é os muçulmanos, porque a Índia tá tomada pelos muçulmanos, né? Não, não... É, mas antes dos muçulmanos, tem toda a crença hindu, pensador. Sim, não, eu sei que tem. Mas o Modi, ele é da extrema-direita nacionalista, que é hinduísta, né? Ah, ok. Então, tirando seleção das espécies, várias coisas, biologia, DNA, vai ser... Então, assim, isso vai e volta, que, como tá também nos Estados Unidos agora, uma série de problemas com LGBT e tal, então... Sempre esse tipo de tolerância barra intolerância vai e volta. Mas aqui é bastante tranquilo. Em geral, as pessoas mais velhas, que tem um monte de velho, mas são assim: eles veem que tem um monte de estrangeiro, mas alguém precisa trabalhar, não é mesmo? Então não se incomodam tanto. E os mais jovens são tranquilos, em geral não são praticantes, então. Mesmo Portugal sendo, dá pra ver que é bastante católico, mas é bem tolerante. E tem gente de tudo quanto lugar. Aqui tem paquistanês, tem como já brasileiro, etc. Então, eu acho que não se importa. Só que, do outro lado da avenida aqui, já tem uma Universal. Ah! Mano, eita, do céu! Porra. Né? Fazer o quê? Quem você acha que trouxe tantos brasileiros? Pensa. A Igreja, né, do Santo Dízimo. Né? Puta uma merda. Falando pois nisso, ô Pessudo, coisa que mais fofa. Nem todo mundo sabe, porque nem todo mundo é tão íntimo de você quanto eu. Mas você não só é. Você, nativo. Só você tem acesso a todas as dobrinhas. É, exatamente. Ui. Mas você não é nativo deste país eco de bananas, correto? Nine. Eu sou angolaino. Nine. Ai, você a minha vaida. Eu sou angolaino. Eu sempre percebi pelo seu sotaque que tu era angolano. Angolano. Para boas. Tu viveu quanto tempo lá na Angola? Tu viveu quanto tempo lá na Angola? Eu vivi a totalidade em décadas de 4 anos. Ah, tá. Então não deu pra perceber como é que era a galera quanto a agnosticismos ou não. Ateísmos na vida, não, né? Eu, na real, não dei pra ninguém porque eu era muito novo. Não dava pra nada, não. Mas Angola, como acontece, infelizmente, ou talvez felizmente, em vários países da África, que é um continente bem destruído por invasões, a exemplo da Índia, que foi citado agora há pouco, ainda a religião pré-estabelecida ainda luta por seu lugar entre várias crendices que podem mudar de foco cultural a foco cultural, de cultura a cultura, porque mesmo cada país é formado por um sem número de culturas e, como tal, às vezes suas próprias religiões. Então, apesar de eu não ter dados significantes sobre isso, não é um país tão presente assim, católico, cristão, muçulmano. Embora tenha várias nações estritamente muçulmanas na África, ainda existe muita parte das deidades tribais, das deidades mais de várzea, assim, africanas. E, pô, maravilha, direito deles, eles seguem por onde quiserem. Entre eles, beleza, o candomblé, vamos dizer o que é verdade. É, sim, o candomblé que veio pra cá e tal. Aliás, meu povo, os angolanos, trouxe, assim, ofertou pra vocês coisas como cuscuz, a mandioca. Que, saudado pela Dilma toda hora. Oh, yeah. Oh, yeah. Aí, o que acontece? Uma coisa que eu acho engraçado, que eu já sou, vamos dizer, agnóstico desde os meus, sei lá, 20 e poucos anos. Então, faz sim, tempo, hein? Foi. Era essa piada que eu tava esperando, obrigado. Aí, o que acontece? eu já tive a oportunidade de visitar a Espanha junto com a minha mãe por umas duas ou três oportunidades desde essa época que eu me tornei agnóstico, né? Aí, cara, você não sabe o que é você ser agnóstico numa vila do interior de Santiago, na Espanha. Nossa. E aquela vilinha, senhora, que a gente comentou Santiago antes, né? Que era Santiago de Compostela, porque os gallegos? Sim, nós galegos. É. Mas tua mãe não nasceu em Menorca, aquela vila que era pequena em comparação com Maiorca? Não, ai, God! Eu já te mandei a merda hoje. Essa brincadeira da Menorca você fez no filme do Nicolas Cage, caralho. Filha da puta. Mas vamos lá. Tem, mas aí... A... Pera aí, Nerd Master. A questão das piadas do Pensador não é que elas são ruins, sim, mas a questão é que o timing dele é ótimo. É, oh, nossa senhora, maravilhoso. É, aí o que que acontece? Então, a família, vamos dizer, o grosso da família da minha mãe, tá tudo lá pra Santiago de Compostela, né? Então, tô eu lá na vilinha... com a minha abuela, meus tios e tias, e o caramba quatro. E a minha mãe, a primeira coisa que ela fala antes que a gente chega na casa dela é: não vem com aqueles teus papos retardados de religião, não, tá? Tá! Ok. Se te oferecerem coisa, tu agradece. Se agradecerem a Deus, você fala amém. Se te pedirem a bênção, você dá. Ah, tá, ok. Tá bom, né? Fazer o quê? Aí tô eu lá, a galera, amém, amém. Ah, graças a Deus, graças a Deus. Uhul! Nerdmaster, vou trazer aqui pro Paranerdia a mesma coisa que eu trouxe no episódio da Tanya the Evil. Vamos falar do conceito de prece vazia. É, prece vazia, né? Com certeza. Né? Eu só queria dizer... Eu só queria dizer rapidão, en passant, que eu sempre achei que o grosso da família da tua mãe era você, cara. Seu grosso. Seu grosso. Cara, não, olha só. Deixa só. Peraí. Eu só não te dou 100% de razão porque tu não conheceu minha tia Julieta. Uau! Tá? Porque minha tia Julieta faria Dercy Gonçalves corar. Porra! Tá. Já gostei dela. Eu aprendi meia dúzia de palavrões espanhóis com ela. E o restante você traduziu pro português, tá beleza. Por aí. Na Galícia, e o Julio tá aqui que não me deixa mentir, na Galícia o pessoal fala meio que uma espécie de portunhol, entendeu? O galego é o mais perto do português que o espanhol consegue chegar. Entendi. Vamos dizer que a língua que se fala na Galícia é próximo do proto-português que veio antes do latim. Por aí. É, todos vieram do mesmo lado, mas cada um tem as suas diferenças, mas o galego é mais parecido com o português. Sim, tanto que eu conseguia passar tranquilamente na vila falando em português, a galera... Mas uma coisa ou outra não reclamava, não. Entendeu? Bom. Eu já fui pra Vigo, aliás, e os portugueses falam português, o pessoal se entende, um fala espanhol, não. Todo mundo se entende. Maluco, tu acha que isso é sacanagem do Julian, né? Não, cara. Tem uns certos pontos em Portugal que mesmo o povo falando português, tu não entende é porra nenhuma. Tu tenta conversar com o Trasmontano só pra tu ver o que é gostoso. É, pois é. Nerdmaster, minha avó era Trasmontana, tá? Então tu já sabe, né? Eu sei muito bem desde muito pequeno. Então pronto. Por que você acha que eu consigo imitar o sotaque português com certa facilidade? Foram pelo menos 10 a 15 anos da minha vida ouvindo a velha falar e enrolar a língua. Ora, pois... É muito giro, pá. Tá. Mas como o papo não é a Galícia, nem os galegos e nem os transmontanos, vamos voltar pro assunto da pauta, que é bom, né? Não é? Né? Ô, Jorge, uma curiosidade que me adveio agora, eu gostaria que o senhor me desfenestrasse ela. É... Minha janela não abre muito, mas beleza. Cala a boca. A galera não meio que te confunde com ateu e com agnóstico, não? Muito pelo contrário. Tem gente que acha... A maioria da pessoa que quando eu falo espírita, sem falar o kardecista, acha que eu sou macumbeiro. Ah, isso também. É, também. O que não deixa de ter razão, né? Porque espírita por espírita, macumbeiro também é, né? Fala assim. Na verdade é o seguinte, o termo macumbeiro é um termo muito pejorativo que o pessoal utiliza para as religiões de matriz africana, que são o candomblé, a umbanda, a quimbanda e todos os outros que venham mais ou menos da mesma matriz. É tudo banda. Você vai pra uma banda, tem outra banda e no meio tem um rego. Banda larga. Né? É. E aí, pronto. Quando a pessoa vem te chamar de macumbeiro, você utiliza duas letras que tá no meio da palavra e manda tomar no olho. Exatamente. Então falou da banda, falou da umbanda e da quibanda, agora fala do rego. Pronto. Ó. Caralho. Mas assim, uma coisa que o espiritismo difere, e muito, não só das religiões de matriz africana e também do catolicismo / cristianismo / qualquer coisa que envolva os santos, é justamente isso. O espírita não acredita que existam santos. Existem sim espíritos benfeitores que ajudam toda a raça humana com boas vibrações para que eles sejam instruídos e recebam a iluminação de fazer algo que faça a diferença pelo mundo. É, até onde eu sei, o espírita raiz, ele sequer acredita em Jesus como alguém muito acima da média. Ele era só um cara, muito gente boa à frente de seu tempo, que nasceu e estava ali para ajudar, não é isso, Jorge? Então, na verdade, isso da vertente que eu acompanho do espiritismo, o Jesus é visto como um mestre, que foi aquele que recebeu todas as lições de Deus e passou aos seres humanos, mesmo sofrendo na carne, todo o preconceito por isso. Sim, sim, não, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo, é uma das coisas que é quase um bordão do kardecismo, né? Deus é nosso pai, Jesus é nosso irmão, né? Jesus era gente como a gente, ele era apenas gente como a gente, assim, no estilo Kal-El, assim, mas ele era gente como a gente, assim. Jesus, ele não era uma só... deidade. Jesus era só um guru, né? Então... Jesus era uma pessoa muito iluminada, muito à frente do tempo, que teria vindo aí pra tentar dizer, ó, vocês estão fazendo merda, vão por aqui que é um caminho melhor, assim. Ó, uma coisa que provavelmente a maioria dos ouvintes não saiba disso, mas teve ali por volta do século 12, 13, um eventinho muito legal chamado Conselho de Niceia, em que eles resolveram deificar Jesus e demonificar uma das maiores figuras que, inclusive, ajudou muito Jesus naquela época, que foi Maria Madalena. Ah, e que era mulher. Então, mas aí... mas era mulher, porra! A questão é... A demonificação da mulher veio a partir daí. Porque, na visão daqueles machistas atrasados, a mulher só servia pra uma coisa: reprodução. Não, na verdade é porque os teólogos daquela época eram tudo um bando de bichonas, e elas não queriam falar com aquelas rachadas nojentas. Aquela rachada nojenta. Bom, a verdade é que Jesus só não pôde ajudar mais Maria Madalena quando em vida, porque ele tava pregadão, né? Todo mundo sabe. Puta que pariu! Olha a piada! Ai, caceta! Tá. Perdemos bom. Metade dos ouvintes católicos e cristãos. Obrigado, PGP. Porque rapidão. Peraí. Depois de quase 50 minutos de conversa falando merda sobre tudo quanto é religião, tu acha que a gente ainda tem algum ouvinte religioso? Bom, no momento que essa piadalha era lançada, Elias Passos Tenório Neto passou lá pelo chat e falou: oi, Nerdmaster. Não, ele falou: oi, Nerdmaster. Olá, Nerdmaster. Inclusive, pra quem não sabe... Então, vamos lá. Pra quem não sabe, ou pelo menos quem não ouve o Paranerd até o final, Elias Passos Tenório é um dos nossos queridos mecenas. Parabéns. Muito obrigado. E sim, Elias, eu sou um pândego. É um pândego. Eu ia chamar ele de outra coisa, mas pândego serve. Tá. Uma coisa, olha só. É uma pergunta que me vem à mente agora nesse nosso papo. Tô querendo voltar pra pauta, que vocês não tenham percebido ainda. Ô, não Rui! É? O Lian! Sim. Me querido amigo! Pro ateu, as entidades, vão assim dizer, do mal são tão inacreditáveis quanto as do bem? Ou, resumindo a conversa, diabo tá que nem Deus na conversa pra vocês? Diabo tá o quê? Tá na mesma pauta da conversa pra vocês que Deus? Na mesma pauta da conversa, sim, exatamente. Quer dizer, que já que vocês não creem em Deus, não creem no diabo também. É que essa construção católica mais... maniqueísta. Mais moderna, exatamente, maniqueísta, ela acontece em outras religiões também, mas ela é bem antiga, né? Bem antiga. Então, ela aparece em várias outras religiões também, né? Então, é que essa vez... O Superman e... E um careca malvado lá. A questão pra mim é... Porque tem três carecas aqui, tem que falar careca malvado. Então, mas a questão é... Temos, assim... A visão dicotômica normalmente é ligada a religiões que são monoteístas. Ou seja, que acredita em um único Deus. Quando você trata de religiões politeístas, que são vários deuses... Cada um deles aborda a questão da criação, inclusive as questões que em alguns pontos de vista são ditos como malignos. É, mais ou menos. Eu não sei se colocaria assim, porque veja bem, ó, o politeísmo egípcio, por exemplo, já há uma semente aí de um pensamento de, digamos, deuses do bem e deuses do mal numa luta. Isso vem do animismo também e aparece em várias religiões de formas diferentes. Mas sim, o monoteísmo meio que por uma questão de se associar justamente ao Estado e querer com que as pessoas pensem o que eu quero que pensem por um motivo de manipulação ideológica, né? Pois é. Faz com que... Não, faz isso e você tá comigo. Se faz ao contrário, vou te perseguir. Então, você é do mal. Né? Então, cria esses bandos só pra assustar as pessoas. É por essas e por outras que eu adoro o politeísmo grego. E os dedos lá, os deuses lá, é tudo só da putaria. Não tem nada de Deus, bem, Deus do mal. É. Não, é Deus do foda-se, cara. É Deus do dedo no cu e gritaria. E no meio da guerra, né, de Troia, cada um toma um partido e todos se brigam. Só que quem tá brigando são os humanos e eles estão, tipo, mexendo as peças e dando risada. É, né? É, mas se a gente prestar atenção, até o catolicismo, e não apenas como mostra de religião cristã, eu considero como sendo uma religião politeísta. Você tinha lá a Grécia com Zeus, que era o portador do relâmpago e tal, mas tinha também Afrodite, tinha Ares, tinha isso, tinha aquilo. Você tinha os nórdicos lá com seu Odin, e Thor, e Loki, o Diabo 4 e tal. E quando o catolicismo foi invadindo o restante da Europa e tomando o Ocidente, ele acabou falando, não, Deus é um só. Mas olha aqui, nós temos o santo padroeiro do fermento do pão, nós temos o santo casamenteiro, etc. Que é uma forma de politeísmo ainda assim, né? Na verdade é para incorporar... Permamucho, né? Porque precisa... Justamente essa tendência da Pax Romana, né? De aceitar as crenças das províncias, porém... De absorver, né? Ao seu panteão, né? Então, aqui nas Américas também acontece que a Pachamama... É depois identificada com a... como é a Aparecida, etc. Né? Uhum. É identificada com deidades benevolentes dentro do panteão, né? Dentro de um sincretismo. Exato. Uhum. Mas é dominação política, na verdade. Né? Claro, olha só. Cultura, e agora, quando me aproprio, incorporo a cultura na minha e... Não chama mais esse Pachamama. Na verdade, é Santa Gertrudes. Por exemplo, a própria Páscoa, né, o nascimento de Cristo e etc e tal, eles não tinham uma data definida, até porque não tinha Facebook naquela época para avisar quando você fazia aniversário. Então eles foram tomando, à medida que eles foram invadindo o Ocidente, né, os povos bárbaros e etc e tal, eles pegaram o solstício de verão, né, que é quando eles comemoravam a adoração à deusa Éstera, licença, que era a deusa da fertilidade. Com licença, a Saturnália. Saturnália, se você votou no Saturnino, é um problema teu, cara. Não tem nada a ver com isso. Tomara no filha da puta. Que era a deusa Éstera, e por causa disso, até hoje, nas línguas anglófonas, a Páscoa é chamada de Easter, graças a deusa Éstera. Ou o fato de que Jesus sequer nasceu em dezembro. Não! Porque era quando era comemorado. Que era quando era comemorado o solstício de inverno. Na verdade, exatamente, segundo dizem aí as línguas, Jesus era pisciano, daí a proximidade dele com o símbolo de peixe. Jesus era pisciano, o que basicamente dizia que Jesus era hippie, fumador de erva, e por isso ele transformou água em vinho e não água em água com gás. Tá, que pariu. Tá bom. Eu não sei porquê, Jorge... Eu, quando o Julian falou a respeito da Pax Romana, eu não consegui pensar nada além da Pax Bisônica. E eu da Pax Americana, grande quadrinho do Multiversity. Né? Vamos lá. Lembrando do nosso episódio do Paranerdia, onde a gente falou daquela maravilhosa peça de arte chamada filme do Street Fighter. Street Fighter, the movie, the game, the movie. The peça paper. De teatro. Toilet paper. Isso era... Cara, a gente tem que fazer SOS e tem que colocar SOS, no espaço. A gente tem, cara, a gente tem muito que fazer SOS e tem um louco solto no espaço, cara. Muito, muito, muito mesmo. Mas vamos lá, foda-se. Jorge! Jorginho! Oi! Tu, enquanto o nosso especialista na cultura nipônica, infelizmente é o que tem pra hoje, gente, então desculpa, mas só tem ele... Fui ofendido. Né? A religião mais presente no Japão é o shintoísmo, né? Há controvérsias também. A questão é tudo começa assim com o shintoísmo, mas aí você tem algumas questões de budismo, e ali no final do período Edo, quando o imperialismo vai pro ralo, você tem a abertura dos portos e de algumas pernas para a cultura ocidental. Ou seja, hoje em dia no Brasil, você também. Hoje em dia no Japão, você também tem muito japonês cristão. Os Shinigamis, inclusive, mas foram. Os Shinigamis 500 tem a jesuíta lá. É, né? Então, os Shinigamis, inclusive, foram baseados em anjos, né, Ben? Na verdade, os Shinigamis foram... Os Shinigamis, isso... A versão, tipo, foice, que nem os Shinigamis de Death Note. Esses foram baseados na versão do ceifeiro, que muito se tem dentro do cristianismo. Sim, sim. Dá pra dizer que o Japão é um país politeísta? Sim. Por que não? Mas lá não tá muito dicotômico essa história, não, né? Porque tem os Oni, tem o Shinigami, tem uma porrada de entidade pra todos os gostos, né? Sim, mas a questão é que a questão das deidades dentro da mitologia japonesa já não eram aquela coisa tipo 8 ou 80, e sim 50 tons de cinza, pra você entender a piada. Pra quê? Não, mas eu só pergunto, pra quê referenciar esta merda? É o cristianismo de chicotinho, é isso? Né? É quase isso. Puta que pariu, tá bom. Alguém tinha que introduzir os hentai na religião de alguma forma, né? Então, mas a questão é... Uma coisa que é muito forte, não só no shintoísmo, mas também no budismo, é a questão da ascensão, em que os humanos poderiam ascender a divindades conforme a sua crença ou poder que possuía. E na falta de outra coisa, eles poderiam acender um incenso. Também, a piada foi fraca, mas foi bem encaixada. Obrigado, também te amo. Tá, vamos finalizar essa bagaça. Para começo de conversa, eu quis gravar esse tema simplesmente porque já vi muita gente por aí falando de ceticismo, de religião, que a religião tem que cuidar das pessoas, e o cara é uma coisa, eu pensei, sabe o que mais? Deixa eu falar do que eu acho dessa porra pra tirar do meu sistema, né? Desintoxicar do sistema, sabe como é negócio, né? Então, quero agradecer primeiramente ao senhor Jorge Farifalcon, este grandissíssimo filho da puta, da mulher que eu amo, cuja puta é metafórica, tá? É tão inexistente quanto os deuses, segundo o Julian, né? Obrigado, Jorginho. Sem crise, tamo aí. Sabe como é que é, né? Não basta ser editor, tem que participar de algumas gravações. Né? Também queria agradecer a um outro grandissíssimo filho da puta, o estranho senhor pensador louco. Muito obrigado, seu cretino. De nada, Nerdmaster. Eu só queria refrisar que, assim como disse Richard Metzger, do incrível Book of Lies, o livro das mentiras, né? Que é um caoticista, que ele fala assim: todos os deuses são falsos, todos são verdadeiros. Por que você não inventa os teus? Eles vão caber direitinho pra você. É assim que nasceu o sagrado macarrão cósmico que tem numa religião. A igreja maluca, do né? Monstro do espaguete espacial. Exatamente essa merda aí, que eu não sabia nem como é que era essa porra desse nome, só pra ter uma ideia, uma flores. Eu ia falar da bola de neve, mas beleza, deixa pra lá. Tá bom. E mais do que nunca e mais do que ninguém, muitas graças, querido Julian! De nada. Muito obrigado pelo convite e o que eu penso assim no final é: cuide do seu que eu cuido do meu e seremos sempre amigos e teremos uma cerveja, né, na mesa. Só aí. Nerdmaster, uma faz coisa que... Esse eu realmente preciso falar. Acontece o seguinte, você falou tanto de filho da puta que aparecia um no chat, o Qualace. Yeah! E é pra isso que você me interrompeu. Pois é, eu precisava falar da coincidência, velho. Você podia esperar, né? Tá bom. Julian, jabá para por outro lado, por favor. Ah, eu tenho um podcast que não é ouvido, então venha ouvir. Ei, eu te ouço. Você me ouve, é verdade. Eu tenho um grande ouvinte, que é o Pensador, não precisa de mais ninguém. Eu faço biografias, geralmente falo da Argentina, às vezes de rock. Estou saindo do Twitter, então melhor não me procurar lá, me procurei no Mastodon. Um beijo pra vocês, obrigado, Nerdmaster. Valeu, pronto. Yeah. E um beijo também pro filho da puta do Qualace, que só aparece nos 45 do segundo tempo da gravação e no chat do YouTube ainda por cima, filho da puta. Bom, então com essa terminamos por aqui. Vida longa e próspera! Oi! Alô! You got a nerd mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá! Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Vormicê acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo, no próximo programa. Até mais!